Thank you. 19-0, sem identificação, via chegada, Palmédio 1 no decimatel 050. Ajuste o químetro no 0, 1 metro. Helena 310, desce Matéria 2 no pé, ajuste altímetro 90, não meia, informe estabilizado, LS, que foi o pista 90. 362, informação Golf. É 3662, acendo identificação via chegada Bomed 1, desce manter 050. Ajusta o diâmetro 1096. Via Bomed 1, 050, 1096-3662. 310. Estabilizado, 6310. 2000 largado externo, completo estrado procedimento. A torre informou agora que há chuva leve sobre o campo. Gerando a 310, completo final, chame a torre. Número 8, decimal 95. 2963, boa noite. 3110, boa noite, ajuste no zero no ciclo visual da pista. Ah, pergunta visual. 3310, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 100 graus, 02 Nike. Livre pouso 90, 3310. Via 310 para informação, pista molhada. M310, no solo 50. Quem vai à direita, solo Salvador, 121, décimo lado. Confirme a pista está realmente molhada ou escorregaria? Ah, molhada a pista, sim. Agora à direita, 219. M310, porém não escorregaria. Confirme? Afirmo. Excelente, graças. 121, décimo lado. controle da 3662. São 3662, desce até 2000 pés, ajuste o altímetro no zero no meio, informa estabilidade elétrica que foi pista no zero. 2016, vai contar estabilizado 3662. Autorizado a linha de decolagem, 0 vento, calmo. Autorizado a linha de decolagem, 0 para 4 meses. navegador 3662. Passou Duna com PSLS, chama agora a torre na frequência 18.95. Pessoal, sim, obrigado, boa noite. Uma 46 decolou, dá uma zero. Falando Simbra. Uma 46 decolou 2300, chama controle 119 decimal 8, bom voo. 1198, chamará o controle, boa. 3662, chama Antônio. Chama aqui, tá passando Simbra. 3662, autorizado pouso, pista no zero, vento calmo, pista molhada. Sim, 3662. Contato radar na colagem, sub mantém o nível de voo 110 via sair da Conde. Rumba 6 de ao 110 via Conde. Rumba. A 3662, solo 03, libere direita e chame solo em 12 zona decimal 9. 219. Rumba 46, senhor transponder 5247. 5247 no FF, Rumba 46. 4 Tower Good Evening, Papa Romeo Mike Sierra Zulu on 805 Ranch Tarepa. Mike Sierra Zulu, clear to Tarepa, report to Ranch Tech. Clear to Tarepa, report to Ranch Tech, command, Mike Sierra Zulu. Polo 096, acione identificação, desça para nível de voo 050, presente, foi direto TAP. 050, está presente, voo direto de TAP, voo 096. boa noite, o azul 2795, tá? Golf. 2795, acione identificação. Puxa para 4 mil pés, ajuste no zero no meia, via chegada bomb. Azul 2795, autorizado 410, chegada bomb, via ajuste no zero. Opa, 4 mil, tá? Aqui o 190. Gente, o 146 atinge, mantém nível de voo 190. Aguarde para transferência de comunicações. Agora transferência, Romba. Salvador Tower, this is Papa Romeo, Mike Charles Zulu, on April 5. 4 souls on board, 4 hours of fuel, ready to taxi. Zulu, Sierra, clear to taxi, correction, approve a taxi via intersection Papa, report on intersection. Okay, Papa, report on intersection, Mike Charles Zulu. Controle Salvador, vão, ou não, Salvador 6, pode prosseguir na descida? Assim, disse, mantém 2.000 pés, gol no 096, ajuste o teatro no 096, autorizado, LS, isso foi, forma estabilizada. 2.000, no 096, forma estabilizada, LS, isso foi, gol no 096. Semente, tem pro show do Anselmo. Aqui, vamos no 7, ok? Informe na prova de dona em estabilidade. Aposta ali na prova de dona em estabilidade. Vou no 096. Uma 46, mantendo nível 110, serviço aéreo encerrado, chama agora o controle de Aracaju na frequência 120, decimal 3. 1203, APC Aracaju, chamará, boa. Airborne S23, call Salvador, approach frequency 119.8, good travel. 119.8, thank you, go ahead. Control, good evening, 131907. S2197, radio contact departure, kilometers at level 340 via 71 departure. 240, 71 departure, 2190, clear request, position letter. It's clear, fly high and low the intersection. Direct letter, thank you, 2197. S2197, climbing maintained at level 320 and fly heading to Bajel position. Bajel position. We took the 320, fly direct Bajel transition, turn 2197, thank you. Estabilizado, já 1 milha e meia da posição do ano. Vou na 096, completo sinal, chama agora torre. 118, decimal 95. 895, boa. Boa noite, vou no 096. 096, continua a aproximação, reposta posição externa. Reposta, passando externo, vou no 096. Sierra Zulu, Air